Este podcast foi gravado e editado muito mal. Contém linguagem grosseira e não deve ser ouvido por ninguém. Sejam bem-vindos ao extraordinário podcast Oposição Concordante, onde concordar e se opor são os lados da mesma moeda. Eu sou o Vaguinho, se eu soubesse que o trabalho era tão ruim, eu teria fugido para a Terra do Nu. Aqui é o Danilo X, e crianças, se tem alguma criança escutando isso, não cresçam, crescer é uma mentira. Aqui é o Alessandro, e eu sonhava em consertar o computador dos super amigos, e acabei virando técnico. Aqui é o Carlos Bill, esse negócio de ser exatamente aquilo que a gente é o que nos faz ir além. Aqui é o Davi, pra minha infância, desenho, diversão, traquinais, Atari e Spectrum Man. É isso aí, galera. Nós vamos começar um podcast e vamos falar sobre infância, aquela fase bem legal da nossa vida, onde nós não temos preocupações e temos tempo de sobra para pensar no que seremos no futuro. Eu, quando era criança, eu queria ser astronauta ou cientista, e hoje eu sou contador. E onde é que deu errado aí? Tudo! Em algum momento alguém falou, Houston, we have a problem. O mundo me deu mais do que eu precisava. Quando eu era criança, eu queria ser o Google Five azul, sabe? Aquele quando o cara, ele não é o Google Five, ele é o gordinho. Quando ele é o Google Five, ele é fortão. E o que pra mim era um trabalho, né? Se chegava da escola, ligava a televisão, tava os caras salvando o mundo. É trabalho aquela porra. Não, eu queria trabalhar com computador. Trabalho com computador. Queria jogar muito videogame. Não jogo videogame porra nenhuma. Aliás, eu não perguntei se pode falar palavrão. Aqui é só para maiores. Ah, tá. O programa é sobre infância para maiores. Alessandro, o que tu queria ser quando era criança e o que você se tornou? Ah, cara, é aquele negócio, né? Como eu disse na chamada, via muito super amigos, eu queria mexer no computador. Mas acho que com o passar do tempo, você mexe, cansa e depois quer só consertar ele. Aí é o que sobrou pra ganhar dinheiro. E você, Davi? É, eu queria ser piloto de avião. E onde deu errado também? Ah, dá esse mesmo, cara. É a vida, amigo, é a vida. Sou analista contábil agora, me fudi. Eu queria perguntar algo pra vocês. O que vocês lembram da infância? O que mais, assim, você lembra? Uma frase, uma situação que vocês lembram quando vocês eram pequenos? Ah, com certeza era o velho pique ladrão com chapinhas, com elástico, atirando uns aos outros, voando assim. E dizendo, matei, matei, matei. Descei e nunca vi a veracidade do fato. Chegar em casa correndo, jogar a mochila no canto, estacionar na frente da televisão, na manchete, vendo Cavaleiro do Zodíaco. Quando eu era pequeno, a coisa que eu gostava de fazer, cara, era bola de gude, pipa e futebol. E falando em pipa, eu tenho uma história muito interessante da última vez que eu soltei pipa na minha infância. Eu estava na minha rua, soltando uma pipinha, botei ela no alto, aí veio um amigo meu chamado Carlos. Ah, eu ia dizer que essa era a minha última história com pipa também. O cara me pede pra me dar o de bico, e de repente quando ele entrega a linha na minha mão, eu vejo a linha caindo, cara. Ele avoou com a minha pipa e eu nem vi. Depois desse dia eu nunca mais soltei pipa, desisti completamente. Essa parada do Vaguinho, eu tava indo na padaria, pedi pra dar uma de bicada na pipa, tipo assim, duas de bicada. E aí, entre eu pegar a linha da mão dele e eu olhar pra ele pra devolver, mas não levou 3 segundos, a pipa simplesmente foi. Eu ainda cheguei a ver a linha caindo. Vocês devem lembrar que hoje em dia tá tudo mudado, né? Quando a gente era pequeno, todas as brincadeiras, de certa forma, eram meio destrutivas. Você pegava, tacava pedra nos outros, eu brincava de pique-lateiro. Pique-lateiro consistia em você pegar uma lata de óleo, arremessa longe, o outro indivíduo arremessa a lata de óleo na sua, se ele acertar, você botava ele nas suas costas e carregava ele até a sua lata. Isso tá mais pra pique-lixeiro, porra. Cara, do jeito que está hoje em dia, pique-lateiro é contra a sustentabilidade e pique-ladrão é imoral. Não, imoral é incentivo a atos ilícitos. Se você chegar pra uma criança hoje e falar, vamos jogar pique ladrão, ela corre em casa, liga o GTA, mano. Liga. Eu gostava de jogar taco. Ah, eu joguei também. Jogava muito. Aí tinha às vezes, eu parado, quando eu ficava tomando conta da lata, deixava lá aquele pedaço de pau, só que fora da roda. Que tinha uma rodinha que tu botava a lata dentro e o pedaço de pau tinha que ficar dentro da rodinha da lata Pra proteger. Aí eu, lesadão, deixava o um pedaço de pau pro lado de fora, o Vaguinho vinha com a bolinha pertinho de mim assim, puf, derrubava lá. Esse negócio de taco, eu tenho uma história interessante. No prédio do meu primo, decidiu brincar de taco, só que num lugar bem inusitado, na garagem do prédio. Imagina, um monte de carro dentro da garagem pra gente brincar de taco. O Wagner pega a bola com o taco, vai bater e de repente é como se a madeira passasse no chão e eu não sentisse nada, não ouvi barulho, nada, só ouço um barulho de vidro estourando. Eu errei a bola, o taco quebrou no chão, acertou o vidro de um Fiat Uno. Aí, criança imbecil, eu cheguei e olhei o vidro e vi que o pedaço de pau estava dentro do carro. Ao invés de eu meter a mão e pegar, eu empurrei com a madeira para debaixo do banco e corremos para dentro de casa. Logicamente que o porteiro caguetou quem tava brincando e a gente teve que pagar o vidro do carro, né, cara? Uma situação bizonha com taco foi que tava todo mundo preparado com taco, pegou madeira do lado, bolinha, a latinha do outro, só que o cara veio com uma telha. Aí a gente olhou assim: que isso? É, telha, aquela telha de amianto. Aí, meu amigo, o troço cobria a lata inteira. Aí a única chance não era jogar certinho, era arremessar o mais forte possível pra empurrar a telha pra cima da lata. Minha maior lembrança de jogar taco é quando o taco espirra da sua mão e sai voando assim, o teu amigão tem que abaixar, né? Que senão leva um pedaço de pau na venta. É, jogar taco é sempre engraçado, você joga num ambiente fechado, mas e quando você joga atrás de uma rua que é uma descida e você tá na descida? Brinca de Sonic, né? A perna fica batendo na bunda pra tu correr mais rápido pra tu pegar a bola no final. Mas voltando ao assunto de brincadeiras destrutivas. Eu lembro muito de tudo que era brincadeira envolvia uma coisa que a gente se ferrava. Tipo, o pessoal que era mais abastado, que tinha mais dinheiro, brincava com os pobrinhos. Então não tinha essa distinção. E existia uma brincadeira chamada metadinha. Toda vez que você via um indivíduo com qualquer coisa de comer, você chegava antes dele pedir licença, que pedir licença, e você falava metadinha. Ele tinha que dividir o que ele estava comendo com você. Então quem tinha mais dinheiro se ferrava sempre. Então isso não é brincadeira, isso é tipo uma ditadura. Metade! É, mas isso, eu via isso mais na escola. Aí os marmanjos de 2 metros pedindo: vou brincar com você. Metadinha. As duas metade. Da escola eu lembro uma vez que eu fiz uma guerra de merda. Caralho. Caralho. Como assim? Um cara chamado William Maia estudava comigo, nunca mais vi, não sei por onde anda, não sei nada. Deve estar na merda agora. É, por algum motivo. Por algum motivo eu tava brigando com o William Maia e o William Maia resolveu correr atrás de mim. E aí a gente estudava no Graciliano e o Graciliano tinha lá aquela quadra e um pedaço, tipo uns vestiários que nunca terminaram de construir, que o pessoal jogava lixo. E aí eu fui fugindo do William Maia, o William Maia correndo atrás de mim, não sei se eu taquei uma pedra nele, o que que eu fiz. Eu sei que acabou que o William me cercou lá embaixo, lá perto da quadra. E eu não tinha para onde correr mais. O cara não adianta, ele ia me bater mesmo, era mais forte que eu. Só que eu olhei para o chão e vi um saco cheio de alguma coisa escura. Ah, meu irmão, abaixei, peguei aquele saco. Eu não tinha noção do que eu estava fazendo, eu só queria jogar alguma coisa nele. Peguei o saco de casa sendas, assim, peguei pela alça, rodei. No que eu rodei, assim, que ele foi pegando velocidade, eu ainda vi que espirrava um troço molenguento de lá de dentro. Mas foi bonito quando acertou no cara. Eu soltei o saco com tudo nele, aquela porra estourou, voou merda pra tudo que foi lado. É a cara do maluco única, única. Eu nunca vou esquecer aquela cara. A merda é que tinha vários outros sacos de merda ali. E aí ele começou a atacar de volta em mim, desistiu de me bater e a porra se converteu numa grande guerra marrom. Virou a versão escatológica do Davi contra Golias, né? Exato. Falando em merda, eu acho que o Carlos não participava dessas brincadeiras, não. Mas lá na rua, o que a gente fazia? Ficava louco pra achar uma merda na rua, tipo um cocô de cachorro. Ele tinha que estar mole. O que a gente pegava? Pegava o cabeção, ficava a molecada em volta do cocô, acendia o cabeção, a bombinha no cocô, e todo mundo corria. Quando a bombinha explodia, voava merda pra tudo quanto é lado, né? Então, a maioria das vezes a galera se sujava. E comigo aconteceu uma vez, comecei a correr desesperado, de repente eu senti, cara, um pedaço de merda grandão caiu na minha cabeça. Cheguei em casa todo sujo, cara. Marmelada de banana, banana goiaba, goiabada de marmelo. Sítio do Pica-Pau Amarelo. A minha história da escola, assim, da criança, eu não lembro, não. Isso aí, eu não sei, a minha mente foi apagada. Eu juro que eu já até hoje tentei... Mas eu vou falar sobre relatos. Eu tava, tinha uns 5, 6 anos e fui pro prezinho aqui perto do colégio, perto de casa. Pelo que as pessoas relatam, eu brinquei normalmente até metade do dia, da hora aula. E aí, de repente, a professora falou, agora todo mundo vamos fazer uma outra atividade. Não sei o que que seria. E acabou a brincadeira. Nesse momento, eu não gostei da situação, achei um absurdo que tinha que parar a brincadeira de zoeira. E eu levantei e comecei a questionar a professora, do tipo, sua piranha, eu não vou parar de fazer. É, vagabunda, mulher do diabo, satanás em pessoa. Eu acho que usei todos os adjetivos que minha tia falava. Satanás, piranha, vagabunda, puta. Com a dona Fátima, nunca vou esquecer. Eu espero que ela me perdoe algum dia, mas eu não lembro disso, não. E eu xinguei ela de todos os nomes possíveis e imagináveis do dicionário bíblico e também da vida. Aí no dia, eu só lembro do dia seguinte, o After Day. Mas por quê? Por que isso? Não sei. É tanto que isso foi a razão de até ter feito eletroencefalograma. Talvez eu tava doido. Isso é fato. Então tá aí a explicação porque você é assim, Alessandro. Pode ser. Eu só lembro do dia seguinte, minha avó me levando. Me falam pra ter mais calma, relaxa, não sei o que, não faz isso não. Eu não entendia por quê. Aí foi tudo normal de lá pra cá. Aí é o resultado disso. A professora pediu as contas, ela pediu as contas, saiu da escola e ela foi me visitar outro dia e eu não lembrava dela. Ela falou, oi, Alessandro, tudo bem? Eu falei, oi, tudo bem. Aí continuei desenhando no chão, ignorando meio que a mulher, mas eu nunca entendi por quê. Eu só lembro também dos exames lá do encefalograma, com a porra gelada na cabeça e... Ah, tá normal isso aqui. Super fantástico, lugar mágico. O mundo fica bem mais divertido. Super fantástico, lugar mágico. Eu tenho uma história de escola que é o seguinte: os adultos eles não compreendem que a criança ela é um poço de bondade e maldade. O que acontece? Imagina. Tava, se não me engano, na segunda ou terceira série. A diretora da escola, estava na escola pública. A diretora vem apresentar um novo coleguinha de turma. A diretora chega assim e fala: isso aqui é um novo amiguinho da turma de vocês. Só que tem uma coisa, ele é muito frágil. Ele tem um probleminha no estômago que se vocês ficarem mexendo muito com ele, sacudindo ele vomita, tá? Então vamos ser todos bonzinhos. Vamos ser todos bonzinhos pra ele não vomitar, ok? Ok, na hora do recreio, todos os moleques da turma seguraram esse cara, soco na barriga, sacudia ele, vomitava. Cara, criança não tem como deixar, cara, uma situação dessa. Se ela não tivesse falado nada, o moleque ia brincar com a gente tranquilo. Mas como ela apontou a merda que a gente devia fazer, cara, todo dia o moleque sofria com isso. A molecada toda da escola inteira pegava o moleque, sacudia porrada na barriga pra ele poder vomitar. Criança não tem jeito. Bom, escola, eu acho que eu lembro do primeiro dia de aula que eu tive na minha infância. Primeiro dia. Eu cheguei na escola, que eu lembro que quem estava na fila era o Wagner, um coleguinha. Ele e eu era o segundo. Lembro o nome das professoras, lembro tudo. Foi, acho que, uma infância na escola muito boa. Não tenho o que reclamar, não. Porém, só tem uma coisa que é bem marcante para mim. Minha mãe sempre falava, meu filho, ó, você tá indo todo arrumadinho e eu quero que você volte todo arrumadinho. Se você vier amassado, sujo ou rasgado, já sabe o que vai te acontecer quando chegar em casa. E eu ficava naquilo, né? Porque o que a minha mãe falava, ela cumpria, né? Então, eu estava na fila, voltando do recreio em pé, durinho, posição de sentido, né? Como eu estudava no colégio de estado, antigamente tinha um certo rigor. Passou um coleguinha, eles zoavam, tal, eu nem ligava, zoava também. Também tava tudo certo. Então ele passou e puxou minha blusa. Eu vi só o botão da camisa arrebentando e voando, quicando no chão. Quando eu vi aquilo, foi o sinal, amigo. Nunca tinha brigado na minha vida. Foi a primeira vez. Enchi de porrada, moleque. Não aguentei, não. Viu só? Recadinho pro pessoal. Mães criando terroristas desde 1997. Uma coisa que tem acontecido ultimamente é que eu percebo que as coisas para as crianças, hoje em dia, a infância de hoje, ela mudou muito. Antigamente, pra gente brincar, A gente tinha um poucos brinquedos, logicamente, alguns tinham mais do que outros, mas normalmente a gente ia pra rua, juntava molecada, se divertia, brincava de pique, fazia as coisas. Hoje em dia, a galera fica no celular, fica brincando no computador. Não tem mais aquela interação. Hoje em dia, eu acho que as crianças são mais inteligentes, elas têm uma percepção melhor da vida e tudo mais. Mas elas são menos ativas, elas são meio mais bobonas, assim. Tu bota isso pra correr 5 minutos, já era. Não sabe fazer, não sabe fazer mais nada. E uma coisa que vem mudando radicalmente nesse processo da infância é como as crianças estão lidando com essa nova situação. A irmã do Davi fez aniversário há pouco tempo atrás, e a gente estava lá conversando. Apareceu um moleque, entrou na conversa junto com a gente, e ele falou que ele tinha um Xbox, um iPad, um iPhone e N outras coisas que na nossa época era impensável, né? Aí eu falei para ele que quando eu era criança, a única coisa que eu conseguia interagir era um cachorro que eu tinha em casa. Você passava a mão nele e ele respondia, cara. Quando a gente era criança não tinha essa situação, não tinha essa interatividade. Então você só podia interagir com outras crianças. É por isso que nessa época nós tínhamos permissão para fazer merda até um certo ponto. Por exemplo, eu e meu primo, ele me convenceu de que nas lojas americanas se jogavam brinquedos fora. Aí eu, é mesmo? Ah, é mesmo? É, vamos lá. Aí eu fui lá e aí ele falou só, os brinquedos que não tiverem no saquinho plástico, na embalagem, estão quebrados e vão ser jogados fora. Então, era só a gente levar, mas o guarda não queria ver. Olha só que, né, não consegue ver a concordância, né? Levar o brinquedo que vocês querem fora, mas o guarda não pode ver. Então, meu amigo, foi um GTA. Foi lá, chegamos, pegamos o brinquedo, Lego, comandos de ação, tanque Thundercat, maluco. Jogava no saco, jogava pro alto e numa fuga espetacular, conseguimos escapar lá com o nosso ganho. O mais bizarro é que quando ele chegou em casa com o nosso ganho, ele não fez nem questão de esconder. Vamos brincar nessa porra, a família toda vendo. Olha só, que é isso? Aquele monte de coisa que a gente arrumou. Aí quando perguntou, vocês vão mais isso tudo? Ah, mãe, a gente pegou lá na loja americana, jogar fora, a gente pegou. Não vai a lugar nenhum. Não vai a lugar nenhum. Cara, é tipo assim, é outro tempo, né? A gente lembra com nostalgia do momento que a gente juntava a galera pra se divertir, pra brincar. Você chamava, batia no portão do parceiro, do amigo, pra ele vir pra rua pra brincar com você. Tinha todo um trâmite de interação social. Hoje em dia, os amigos se conectam via Skype pra poder jogar Combate Arms. É, Skype, pelo telefone, né? Que na minha época também não tinha telefone. Eu lembro que pra me chamar um colega meu, eu chegava aqui, subia na grade, dava um berro. Ô, Wellington, Wellington! E ele lá subia na grade lá da porta dele. Fala, vamos brincar! Era assim. Pô, no meu caso, aqui na rua tinha um cara que a gente todo dia chamava ele pra jogar Mega Drive, sendo que ele era o dono do Mega Drive. Aí ficava claro como é que era divertido, né? Eu e o Vaguinho, a gente, por muito tempo, teve um esquema. Eu tinha um Top Game e o Vaguinho tinha televisão. Não sei se o Vaguinho lembra disso. Rolava uma sociedade. A gente jogava... Bom, pelo menos os dois jogos que eu lembro da época do Phantom que eu jogava, que foi uma overdose pra mim, são as únicas coisas que eu consigo lembrar, são Contra e o Battletoads. Puta merda, cara. Era muito bom, cara. Era muito bom essa época, cara. Quantas vezes aquele prolipou na parede por causa do Battletoads, caraca. Bom, no começo eu falei sobre traquinagens também, né? Então, isso é uma coisa que é aquilo, né? Na minha época não tinha muito o que fazer, né? Eu não sei porquê, o que que eu fiz. No meu quarto tem um banheiro, na época tinha um banheiro. E aquilo, né? Criança gosta de brincar com fósforo, com fogo, não sei porquê. Eu risquei o fósforo, olhei a cesta de lixo, balancei, aquilo não apagou, eu taquei lá assim mesmo. Aí, sabe como que aconteceu, né? Tacou fogo no meu banheiro inteiro. Deixa eu contar outra de fogo, né? O que que acontece? É aquilo, né? Você já tem essa fama de tacar fogo no banheiro. Um colega meu falou, pô, eu tô sem chave aqui da minha casa, me ajuda aqui a entrar dentro de casa. Aí eu falei, beleza, eu vou te fazer escadinha aqui, te subo no portão, você pula. Quando eu icei ele, e ele subiu no portão, ele falou, ih, ele tá saindo fumaça ali da porta da barbearia do meu avô. Eu, ih, vamos lá ver. Como foi? Ver, tava começando a pegar fogo. O que que ele fez? Pô, vamos falar com o teu tio. Chamamos o tio dele, ó, tá pegando fogo aqui na porta. E aí ele veio e falou, vocês botaram fogo aqui? Não, não foi a gente, não. Foram vocês. Bom, estamos até hoje com a fama. Aí a gente pegou o primo dele, agora velho, casado com dois filhos. Ô, seu filho da puta. Foi você que botou fogo lá no coisa do teu avô? Ele riu, fui eu mesmo. Essa história de fogo, eu tenho uma interessante. Quando eu era moleque, a coleta de lixo ela não era constante como é hoje em dia. Então passava duas vezes por semana e às vezes o lixo se acumulava na rua. Então a molecada vira e mexe, fazia uma fogueirinha e tacava fogo. E existe uma brincadeira do pinga-pinga. Você pegava um galho, botava um plástico nesse galho e ficava no fogo, né? E eu peguei um saco de leite, botei e fiquei fazendo meu pinga-pinga. Tinha uma menina na frente da praticamente da minha casa, chamada Ciele, que ela queria pegar parte desse plástico que estava no meu graveto. Então o que ela fez? Ela encostou no meu graveto, eu não deixei sacudir. Só que na hora que eu sacudi, uma bola de fogo voou, eu fui acompanhando com os olhos. Ela voou uns meio metro de altura e caiu pegando fogo nas costas da minha mão. Uma bola de fogo. E aquilo continuou pegando fogo quando encostou na minha mão. O que eu fiz? Eu comecei a gritar correndo, fui, tinha um tanque numa avenida e botei a mão embaixo da água e apagou o fogo e eu tirei o plástico que tava colado na minha mão e ficou uma cicatriz sinistra. Eu tenho essa cicatriz até hoje, cara. É muito feio na minha mão aqui, só que como eu sou mais escurinho, aí não aparece tanto, mas foi uma brincadeira que me deixou marcado pro resto da vida. Eu tenho uma cicatriz de pinga-pinga também nas costas da mão. Só que no meu caso, eu não sei porquê, nunca perguntei isso. Na hora que eu fui pegar o plástico, que a porra pingou na minha mão e começou a queimar, a minha mãe encheu a minha mão de manteiga. Ah, comigo aconteceu, cara. Óleo de dendê. Minha avó passou óleo de dendê e queriam botar café, só que minha mãe não deixou, né? Então, o que aprendemos hoje, crianças? Pinga-pinga não é brincadeira, é imolação. Faça elevar o cosmo no teu coração. Todo mal combater, despertar o poder. Tua constelação sempre irá te proteger. Cara, agora quando você é criança, você torna um ambiente o seu playground. Por exemplo, a minha rua aqui, há muito tempo atrás, não era asfaltada, era barro puro, igual de roça. Então quando chovia, meu amigo, todas as brincadeiras eram possíveis nesse meio tempo, todas. Por exemplo, caindo aquele toró, quase relampeando e ninguém se preocupando, é só uma chuvinha. O que a gente brincava? Represa. Fazia verdadeiras Itaipus aqui na rua. Juntava lama assim e ficava aquela coisa gigante, aquela poça construída no meio da descida gigante. E aí quanto mais enchia, mais lama. Ou a brincadeira mais saudável, que era olhar um pra cara do outro e virava Counter-Strike com lama. Era, saíamos verdadeiramente como homens lamas da situação. Eu lembro quando eu era moleque, perto lá de casa, tinha um valão. E eu tinha uma bicicleta, que era uma cross preta. E o seguinte, nesse valão era o rio, o valão em si, e do lado tinha tipo um arealzinho. Aquela areia finazinha do lado. O que a gente fazia? Vinha correndo de bicicleta e saltava em cima desse areal com a bicicleta. Então, todo mundo que saltava nesse areal afundava meia bicicleta no valão. E como o impacto era tão forte que você era arremessado pra frente. E muitas vezes a molecada caía dentro da água toda podre, bebia água. Brincadeira de criança sempre dá merda, cara. Eu chorava muito quando eu era criança, porque a minha mãe não deixava eu brincar no valão quando chovia. Que mãe ingrata, né? Eu via que dava pra nadar perfeitamente na rua do valão. Ficava cheio, ficava verdinho, ficava lindo, e ela não deixava eu nadar. Falando com vocês de infância, cara, eu só lembro de merda. Gente, eu só fiz merda, só pode ser. Porque eu acho que eu tinha jeito pro esporte. Tipo, judô na sala. Peguei um colega meu, fui fazer judô na sala. Primeiro golpe, arremessei ele na minha porta, arrebentou o vidro todinho. Já viu que entrei na porrada. Beleza. Meu avô tinha bar. Aí, pô, tava lá, o pessoal pegou uma bola, tinha comprado uma bola nova, jogou nos meus pés e falou, pô, chuta aí. Eu falei, pô, não quero chutar não, chuta aí. Beleza, dei-lhe um bico, o rapaz acertou logo a estufa do meu avô, arrebentou outro vidro. Falando em avós e avós, eu tenho uma avó que ela tomava conta da gente nos finais de semana, eu e meio do meu irmão. E meu irmão, ele sempre foi muito implicante, a gente brigava muito. Meu irmão, ele fazia tipo a cara do gato de botas quando fazia uma merda e me acusava. E, tipo assim, ele implicava muito e tinha hora que eu não aguentava e partia, dava um soco nele, batia nele e tudo mais. E a minha avó sempre achava que eu era o culpado. Meu irmão tinha um tanque de guerra, de plástico, aqueles que você liga e ele fica, acendia a ponta do canhão e ficava girando, que já não funcionava há algum tempo. Num desses dias, minha avó, tomando conta da gente, meu irmão implicou comigo, eu dei um soco nele. Minha avó achou que eu me excedi nessa ação que eu fiz contra meu irmão, pegou o carrinho e me acertou na cabeça. O fato dela ter me acertado na cabeça não é o relevante. O relevante é que na hora que o carrinho caiu no chão, ele voltou a funcionar, acendendo as luzinhas e voltou a girar. Minha avó, ela é evangélica, desde que eu era moleque. E como eu e meu irmão brigávamos muito, ela sempre achava que tinha alguma coisa errada comigo. Então, num desses dias, ela quis me exorcizar. Ela pegou uma vara de goiabeira e disse que ia tirar o demônio do meu corpo à base da porrada. É, as vós sabem mesmo de tudo. Eu tive que ficar refugiado na casa de um amigo até a hora dela esquecer. Asilo político pro amigo da rua. Vó é um negócio complicado, né, cara? Na criação da criança, toda avó ela tem um papel muito maléfico. Assim, não é maléfico, não é porque a avó não quer, tipo, sei lá, te criar pra ser o demônio em pessoa. Mas é porque, assim, a avó geralmente é aquele tipo de pessoa que fala assim, ô, filhinho, não chora não, você daqui a pouco vai crescer e você não vai ser mais gordinho e tal, não sei o que lá. E ela fala isso te dando, tipo, sei lá, um copo de 2 litros de Nescau e meio saco de pão, assim, com manteiga e tal. Hakuna Matata! Sim, vai entender! Os seus problemas você deve esquecer. Isso é viver, é aprender. Hakuna Matata. Esse negócio de ser baixa renda e tudo mais, eu lembro que meu irmão, ele tinha um padrinho lá dele e eu tinha uma madrinha que era mais próximo, né? Aí, dia das crianças, meu irmão ganhava um skate. Minha madrinha me dava uma peça de roupa. Não, ganhar roupa é extremamente frustrante pra criança. Natal, meu irmão ganhava patins. Minha madrinha me dava uma bermuda. Cara, que ódio que eu sentia, cara. E quando você só ganha uma peça de roupa, que é a meia? Tinha coleções de meia, cara. Ah, mas você não se dava tão mal quanto eu. É porque eu faço aniversário dia 3 de outubro. E como o dia das crianças é dia 12, eu nunca ganhava presente no dia das crianças. Olha só, vocês são homens de pouca fé. Lembre-se que tem gente que faz aniversário em 25 de dezembro. Mas uma coisa interessante de aniversário quando eu era pequeno, que é o seguinte, eu fazia um curso de informática. Eu tava na quinta série, tinha 11 anos, e veio aquela onda de... Ah, computador vai mudar o futuro, todo mundo vai ter que saber mexer no computador. Então eu fazia um cursinho de informática e, por um acaso, nesse dia era meu aniversário, né? Aí quando eu cheguei em casa, tinha uma molecada na rua, os meninos me abordaram. Poxa, cara, você é mó vacilão. Eu, pô, por quê? Tá rolando mó festão na sua casa, você nem me convidou. Eu falei, sério? Tô sabendo não. Aí eu cheguei em casa, cara. O festão era, minha mãe fez um bolo, cobriu com doce de leite, botou umas passas em cima com uma vela, duas bolas penduradas na parede e um refrigerante. Pra tu ver como é que criança molda tudo, né, cara? Foi uma festa feia e todo mundo achando que era festão. E eu me iludi também, né? Cheguei, pô, tô beleza, me dei bem. Cheguei lá, nada. Não, às vezes as coisas... Não sei, para criança as coisas mais simples às vezes são muito, sei lá, encantadoras. Eu me lembro que uma das coisas que eu mais gostava era de ficar sentado vendo televisão ou jogando videogame comendo biscoito creme cracker. É, e creme cracker é uma porcaria. Não, é verdade, cara. Quando você é pequeno, você tem um pensamento bem diferente do que você tem quando adulto, das pequenas coisas. Eu lembro que na praça do Tropical ali, onde eu morava, existia a trave do futebol. E quando eu era pequeno, eu não alcançava a trave e eu ficava louco, porque a molecada conseguia pular e se pendurar nessa trave. E eu nunca consegui, porque eu era muito pequeno, e meu sonho era crescer o suficiente para ficar pendurado na trave de futebol, cara. Viu só? Linha tênue entre sonho e merda. Continua. Ah, vocês nunca tiveram, tipo assim, uma coisa que hoje em dia parece tão banal, mas quando vocês eram crianças, aquilo fazia toda a diferença pra vocês? Hoje em dia eu posso comprar quanta bala eu quiser. Se você quiser falar com a gente, mande um e-mail pra opconcast@gmail.com.br. Compartilhe aí com seus amigos. Manda e-mail pra gente. Quiser conversar, estamos aí. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau. Hoje em dia, aos 13 anos, as mães comemoram o Dia das Crianças junto com os seus filhos. Se você é jovem ainda, jovem ainda, jovem ainda, amanhã velho será, velho será, velho será. A menos que o coração, que o coração suspende, faz juventude, quem nunca morrerá. Existem jovens de 80 e tantos anos e também velhos de apenas 26. Porque velhice não significa nada e a juventude volta sempre outra vez. Se você é jovem ainda, jovem ainda, jovem ainda, amanhã velho será, velho será, velho será. A menos que o coração sustente a juventude que nunca morrerá. E você é tão jovem quanto sente, pode apostar, é jovem pra valer. E velho é quem perde a pureza, e também é quem deixa de aprender. Se você é jovem ainda, jovem ainda, jovem ainda, amanhã velho será, velho será, velho será. A menos que o coração sustente, faz juventude que nunca morrerá. Não diga não, a vida que te espera, pra festejar a alegria de viver, pra agradecer a luz do seu caminho, e você vai tudo isso entender. Você é jovem ainda, jovem ainda, jovem ainda, amanhã velho será, velho será, velho será. A menos que o coração suspeite a juventude que nunca morrerá. Olha, olha, turma, o Dudu Chapatin é o velho mais jovem que eu conheço. Eu não sou velho, eu sou só uma pessoa vívida. É, Dudu Chapatin, quantos anos o senhor tem, hein? Eu? Todos, mas isso não te interessa, viu? Jovem ainda, amanhã velho será, velho será.